radioantenaweb.info, canal2.radioantenaweb.info, best.radioantenaweb.info, facebook.com/radioantenaweb, twitter.com/radioantenaweb e geral.radioantenaweb@gmail.com. Estas são as nossas portas de acesso. Podem ainda adicionar-nos o nome Skype Rádio Antena Web. De portas abertas, sempre. Antena Web, sintoniza-te. Às terças-feiras, pelas 20h30, a Antena Web apresenta-lhe a maior variedade de músicas do mundo, independentemente de onde, quando ou em que língua são cantadas. Musicália é o seu programa de música no sentido universal da palavra. Com Carlos Bonaparte, Musicália, às terças-feiras, pelas 20h30, na Antena Web. Após uma longa inatividade, com problemas técnicos que aconteceram aqui dentro do meu computador, nós estamos de volta para lhes trazer mais um áudio. E desta feita, o áudio 07. Para os meus amigos, para os diletos ouvintes desta conceituada Rádio Antena Web, o meu boa noite para todos. O tema que nós vamos dar continuidade é o da geografia do estado de São Paulo. E dentro deste tema, nós então vamos abordar a importância da história da cidade, da fundação da cidade de São Paulo. Esta importantíssima cidade, importante cidade do nosso Brasil, é a mais importante cidade da América do Sul, da América Latina, e uma das mais importantes do mundo. Inicialmente, vamos fazer uma parte introdutória, mostrando para vocês, primeiro, um personagem muito importante, um explorador, um navegador português, que nasceu em 1493 e vai falecer em 1580. É o grande João Ramalho. Ele, com seus 19 anos, portanto em 1512, sai numa nau de Portugal, ali deixando a sua esposa, a sua mulher. Aliás, diz a história que nunca mais ele retornou a Portugal e vem então se aventurar nesta ilha do Brasil. E vem então, através da costa, através do litoral brasileiro, ele chega até a região da futura Estado de São Paulo, na região do litoral paulista, do litoral da futura Vila de São Vicente, e ali o sua nau vai naufragar. E neste naufrágio ele vê, então, ficando perto da margem da praia, ele vai nadar e vai conseguir, então, chegar até a praia. E ali, extasiado, ele é encontrado pelos índios, porque nessa região aí havia muitos índios. E os índios que o encontraram foram chamados índios guaianazes. Os índios guaianazes, então, vão tratar carinhosamente de João Ramalho, e ele, então, vai se recompor, vai se adaptar e vai ser muito importante para ajudar aos europeus, ajudar principalmente os portugueses que depois vieram para esta região. E vai haver até um fato aí bastante interessante. Era chefe dessa tribo, dos guaianazes, o grande Tibiriçá. E o Tibiriçá tinha uma filha, uma índia muito linda, e João Ramalho vai se apaixonar por ela. Ela se chamava Bartira. E vai, então, casar-se com esta índia. Neste casamento, ela vai receber o nome cristão de Isabel Dias. O casamento foi feito pelo jesuíta Manuel da Nóbrega. E deste casamento, então, ele vai ter 9 filhos com a Isabel, com a Bartira. E diz a história que, além desses 9, ele teve outros filhos com outras índias, que eram também filhas de outros caciques, e ele, então, como tinha assim uma facilidade na área sexual muito grande, ele então vai poder então ter relações com essas outras índias e vai ter então outros filhos. Mas esses filhos, 9 filhos do casal, vai ser muito importante na presença então da vida do próprio João Ramalho, que começa então junto com eles fazer um comércio. Primeiro vai fazer um comércio do pau-brasil, dos navios que passava pela região, e então ele vendia o nosso pau-brasil, a nossa cesalpina equinata, que tinha assim grande quantidade dentro da região. Além disso, ele também construiu vários bergantins, que então lhe dava assim o dinheiro extra, né, de um valor econômico bastante interessante nesta época aí. Então este é o João Ramalho, é a vida dele, e ele vai ser muito importante na ajuda, que agora então nós falaremos sobre em 1532, sobre a vida, ou melhor, sobre a formação no Brasil de capitanias hereditárias em 1532. Então, em 1530, sai de Portugal com vários navios e mais de 400 homens o grande navegador, o grande donatário da capitania, depois vai ser a capitania São Vicente, que foi Martim Afonso de Souza. Então ele vem para esse litoral, e aqui tem uma colaboração muito importante de João Ramalho e dos índios guaianazes. Então ele vai então aqui fazer no litoral, que havia então a barreira da Serra do Mar, era difícil a pessoa penetrar para a região do Planalto, porque o interior dessa região aí era muito difícil, inclusive era perigosíssimo devido ao número de outros índios, outras tribos indígenas que aí existiam nesta área. Então ele vai receber uma ajuda muito grande de João Ramalho, vai aí fundar então a Vila de São Vicente, depois então vai haver a fundação de Itanhaém, em 1546 vai haver a Vila de Santos, portanto o litoral começa a prosperar. E a atividade canavieira vai ser uma atividade muito importante aí dentro da região de São Paulo. Aliás, é uma das poucas capitanias, né, que vai prosperar com este grande donatário que foi Martim Afonso de Souza. Muito bem. Em 1553, o grande João Ramalho vem, então, sai dessa área do litoral e vem para a região nas proximidades do Planalto e vai aí, então, fundar a Vila de Santo André da Borda do Campo. E aí, fundando, então, a Santo André da Borda do Campo, ele vai ser, inclusive, o grande alcaide mor, o prefeito desta vila. E então aí você tem a presença de João Ramalho e a presença então do grande donatário Martim Afonso de Souza. E vai então, vamos falar agora, propriamente dito, da fundação da cidade de São Paulo. Esta fundação vai ocorrer em 1554, com a ajuda, inclusive, do grande João Ramalho. Esta fundação desta área aí, dessa região, desse Planalto, na região do Planalto de Piratininga, inclusive tem esse nome, Piratininga, significa peixe assecado, peixe seco, que quando o rio Anhangabaú, ele nas suas cheias deixava peixes nas suas margens e esse peixe ficava aí secando, e daí então o topônimo, o significado do topônimo dessa palavra Piratininga, que é uma palavra tupi-guarani. Muito bem. Os grandes jesuítas Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega e mais 10 jesuítas, eles chegam à região em janeiro de 1554 e aí fazem logo um barracão de taipa de pilão. E no dia 25 de janeiro de 1554, ele vai realizar, os jesuítas vão então realizar a primeira missa aí dentro desta área. A finalidade desta fundação aí era para fazer com que os índios fossem catequizados. E por que 25 de janeiro? É uma data bastante interessante, porque segundo José de Anchieta declarou, esta área, esta, ou melhor, este dia, era dedicado ao grande apóstolo Paulo, no dia da sua conversão, quando ele se transformou em cristão. Então, o nome dele, Paulo, ele vai dar, então, o nome à área de São Paulo de Piratininga. Então ele vai ser fundado então posteriormente. Eles vão aumentar esse primeiro barracão e vão inclusive fundar aí um colégio para os jesuítas né, e o povoamento que começou então a se estabelecer. E em 1553, conforme vocês já ouviram, a fundação do Santander da Borda do Campo. Em 1560, portanto, o grande Mendiçá, governador geral, já não tinha mais a presença dos donatários, não tinha mais capitanias hereditárias, era o governador geral, ele vai fazer com que as pessoas que estavam nesta área, que foi fundada por João Ramalho, de Santander da Borda do Campo, passasse para a região do Planalto, de Piratininga, da região onde foi fundada a cidade de São Paulo. Aliás, nesse Planalto, que foi aí feito, próximo aos rios Tamanduateí, o rio Anhangabaú e o rio Tietê. Era uma área de 860 metros, essa região aí do Planalto, portanto uma visão panorâmica bastante interessante, né? E a ajuda foi muito importante de João Ramalho aí nessa região. E o que vai ocorrer após então 1560, a transferência todo esse pessoal, todo esse povoamento que tínhamos na Santander da Borda do Campo para a região do Planalto, então, nos seus arredores, em torno do Colégio de São Paulo. Essa cidade vai começar então ter um povoamento maior, né, e vai virar então uma vila. Então aí vamos ter então a Vila de São Paulo de Piratininga, e que tinha então a capital era na Vila de São Vicente, dentro dessa capitania. E em 1681, esta região, que era a Vila de São Paulo, esta vila, ela vai então se transformar, o donatário da capitania de São Vicente vai então tirar da capital de São Vicente e vai passar para esta região de São Paulo, da cidade de São Paulo, ou melhor, desse povoamento de São Paulo, em torno desta região que era um grande colégio, né? Ele vai então transformar isso aí na capital da capitania. E em 1683 vai então ser definido, né, esta mudança, com grandes festejos das pessoas que estavam aí iniciando o povoamento desta importante cidade, que começava então a ter suas raízes. Inicialmente esta cidade aí, ou melhor, esta área, tinha como grande elemento o povoamento vivia de uma agricultura, muito rudimentar, muito fraca, né, só bem para sua alimentação. E era uma área até de passagem, pois foi uma área de passagem, foi um fato muito importante. Esta região levou mais ou menos 200 a 300 anos para ela começar a prosperar definitivamente. Então essa é a primeira parte da fundação do Planalto de Piratininga, da fundação da cidade de São Paulo, feita por estes dois grandes jesuítas, e mais os 10 jesuítas que colaboraram com isso aí, e junto com João Ramalho, que foi bastante importante para a região. Outro fato que eu gostaria de chamar a atenção, com a ajuda de João Ramalho, é que em 1562, Havia aí um grupo de índios chamados de Tupinambás, eram índios que eram contra os guaianazes, e esses índios tentam então acabar com o povoamento desta região em torno deste grande colégio, mas com a ajuda dos guaianazes e com a ajuda dos filhos, inclusive, de João Ramalho. E João Ramalho, esses tupinambás são rechaçados. A outra depois tentativa em 1590, mas que também vai ser rechaçado pelos índios guaianazes. Muito bem, volta depois a paz aí reinando aí em torno desta área, e vamos então na próxima no áudio 08. Vamos então dar sequência a esta linda história da cidade de São Paulo, que tem assim algo de grande importância histórico para todos nós. Muito obrigado pela atenção de vocês e aguardem, portanto, queridos ouvintes, o 08, mostrando então a continuidade desta parte histórica da cidade de São Paulo. Muito obrigado, uma boa noite.